Olá pessoas, eu aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo. Hoje a gente tá aqui para falar do queridinho do momento, gente, Pedro Pascal. É por Amo. isso só que a gente se reuniu. Estamos aqui para falar de The Last of Us, tanto a série como o primeiro jogo, né? Que descobri agora lendo a pauta que foi lançado em 2013. Confesso que fiquei um pouco chocada. Não estava preparada para essa informação. Mas por quê? Você achava que era muito tempo? Eu achava que era mais recente. Ah, não, foi 2013. Mas, né, sei lá, perdida no tempo. Não joguei. Então, não tenho nem moral pra falar nada. Mas, enfim, a gente chega lá. Boa noite, Samuel. Olá, Sil. Olá, Ivo. Olá, nosso convidado. Olá, Infernalta, que tá nos escutando. E, gente, é o seguinte. Entre viver em uma cidade fodida, governada por uns fascistas desgraçados, e virar um zumbizinho participando de uma comunidade com distribuição tudo igualitária, eu prefiro virar zumbi, tá? Não tem essa não de, ai, vamos lutar pela sobrevivência. É isso. Boa noite, Ivo. Boa noite, Sil. Boa noite, Samuel. Boa noite, convidado mais que especial. Vamos falar aí da série que a série do momento, a série que pegou todo mundo. E eu confesso que eu chorei em. São 9 episódios? Acho que eu chorei em 8 ou 7, não sei. Tudo Foi bem que eu sou forte. Quem não? chorão, mas assim, a série ela tem uma sensibilidade muito legal e a gente vai abordar isso aqui. E bom, para quem já costuma ouvir falando no Diabo, né? Acho que vocês sabem que poucas pessoas aqui jogam games, tanto que a gente tem até o momento Samuel, né? Quando a gente tem a parte de games, ela é inteiramente dele. Então, por isso que a nossa equipe mesmo tá um pouco mais enxuta hoje, porque a gente chamou um convidado para comentar, um convidado que jogou o jogo também para a gente fazer as comparações, enfim, poder comentar algo mais completo, assim, né? Então, bem-vindo, Carlos. Boa noite, gente. É uma honra estar aqui. Eu quero acrescentar na conversa, ver o ponto de vista de vocês que não jogaram o jogo, conversar sobre essa série maravilhosa e é isso. Sou Carlos Alexandre, sou jornalista e, como metade do Twitter, eu tô com muito tesão no Pedro Pascal. Muito E bom, é a metade que não basicamente tem isso. Twitter, a metade que não tem tesão tá errada. Nós somos as pessoas certas. Mas, gente, Pedro Pascal é bonito? Ele é Né? Oh, eu maravilhoso. não acredito que essa pauta foi parar na Folha, sabe? Ai, não, pelo amor Começou de no Deus. Twitter e foi parar na Folha. Ah, mas isso foi uns machinhos se doendo aí, né? Ai, Uns foi, incelzinhos né? se doendo, O como pior é que sempre. não foi nem só eles, porque eu tô vendo gente desconstruidona botando papo tipo, ai, Pedro Pascal representa o patriarcado. Não era pra você estar Ai, esse meu tesão, né? Deus. Mas, Samuel, esses são os Sério? esquerdomachos. Os incels da esquerda. Exato. Aquela coisa, a gente tem que agradecer, eu vou falar isso, a gente tem que agradecer ao governo Lula, porque pautas idiotas como essa voltaram em evidência. Real, A gente real. não tá mais só, ai meu Deus, uma pandemia está nos matando, que é a realidade. Agora É está discutindo verdade. pandemia da ficção. Olha que maravilha, que evolução. Ai, que paz, né? Que paz. Não sei por quanto tempo, mas por enquanto vamos celebrar a paz. Vamos aproveitando. Ó, De olhos gente. abertos, mas vamos aproveitando. Os machos podem não estar tá achando isso, mas postaram uma foto em um grupo de namoro de pessoas mais velhas, assim, de 50 anos para cima, e as moças ficaram doidas lá. Ficaram, nossa, que gato. Postaram assim, eu e minha sobrinha. Aí, nossa, que gato, sua sobrinha parece tanto com você. Nossa, que lindo. Então, Aí gente, pelo amor de Deus, eles né? disseram que era o caminhoneiro Joelson. Ah, eu vi isso também, o caminhoneiro Joelson. Ai, gente, é demais. Eu carrego essa pauta desde 2014, na época do Game of Thrones, quando ele apareceu ali de Oberyn Martell, Pois pra mim, é. desde Gente, então. um monte de gente esqueceu dessa fase, sabe? Não é? A memória Como do é povo tá cada vez possível? mais curta. É, pois é. Inclusive a Bella Ramsey também vem de Game of Thrones, né? Os dois, né, que nunca tiveram É. juntos, mas gravaram a mesma série. Exato. Mas bem, gente, Samuel e Carlos, então vocês que jogaram o jogo, né? Se vocês puderem fazer uma introduçãozinha pra gente, né? de como foi esse lançamento, como foi a recepção, enfim. Eu posso fazer uma introdução rápida, depois o caso me cumprimenta à vontade, que é assim, The Last of Us, pra gente começar a falar, a gente já solta logo que The Last of Us é um acontecimento. Ele é um acontecimento de cultura pop. É um daqueles jogos que furam a bolha da própria existência e se tornam um símbolo. Exemplos existem aos montes, mas eu vou citar uns que parecem completamente distantes, como por exemplo o Mario. O Mario é um jogo que quem não jogou Mario conhece o Mario. The Last of Us é um jogo que quem não jogou The Last of Us já ouviu falar nesse jogo. Então, The Last of Us é um jogo que foi lançado em 2013, originalmente para PlayStation 3, por um estúdio chamado Naughty Dog e dirigido por duas pessoas, o Neil Druckmann e o Bruce Straley. A Naughty Dog, vale ressaltar, é um estúdio grande. Já era um estúdio grande na época, porque tinha iniciado uma franquia de muito sucesso no PlayStation chamada Uncharted. Eles tinham lançado já dois jogos dessa franquia, inclusive uma franquia que The Last of Us vai beber muito dela, principalmente em questão de jogabilidade. Eles tinham lançado dois jogos e na época o estúdio foi dividido em duas equipes. Uma faria a continuação de Uncharted, o terceiro jogo da franquia para PlayStation 3, inclusive, e outra equipe ficaria responsável por lançar um novo jogo. Eles pensaram, inclusive, que poderiam reviver uma franquia já de sucesso deles chamada Jack, mas eles desistiram e tentaram um projeto completamente novo, baseado em um mundo pós-apocalíptico, e é assim que vai nascer o The Last of Us. The Last of Us é um jogo hiperrealista, que a gente chama, com um motor gráfico muito poderoso. E aí vem aquela questão, afinal de contas, por que que The Last of Us foi um jogo que se tornou revolucionário? E aí a gente pode meio que cravar na resposta que foi pela maneira de contar a história. The Last of Us, ele traz uma narrativa muito diferente do que a gente vê em jogos de terror, em jogos no geral, mesmo os jogos realistas não têm um tipo de narrativa tão dura quanto The Last of Us. A gente sabe que o tema de pós-apocalíptico, ele está razoavelmente batido. Todo mundo gosta muito de falar isso, que o tema de pós-apocalíptico ele é batido na cultura pop, ele é batido na cultura pop. Mas a gente sempre está encontrando alguns exemplos recentes de formas de contar uma história pós-apocalíptica que funciona muito bem. E The Last of Us é uma das que chega assim no auge de como contar uma história pós-apocalíptica. Principalmente quando a gente lembra que histórias pós-apocalípticas, as melhores histórias pós-apocalípticas, elas são boas não por causa de ação, de monstruosidades ou de loucuras que são desenhadas em seus acontecimentos, mas sim por causa das pessoas. São as histórias de superação humana, são as histórias de acontecimento humanos dentro de mundos apocalípticos que fazem com que haja um grande sucesso dentro de uma história desse gênero. E eu acho que isso explica de forma resumida, por que que The Last of Us fez tanto sucesso? The Last of Us ele bebe de algumas referências, como o famoso A Estrada, né? Os livros A Estrada e Onde os Fracos Não Têm Vez, The Road, que eu acho que é a obra-prima assim, de filme, de adaptação, acho brilhante, maravilhosa para filme, acho brilhante. É um bom exemplo. E principalmente por dois acontecimentos específicos nesse jogo, que são o seu começo e o seu final. Só resumindo assim a história mesmo, meio que já acho que de conhecimento geral, conta a história de Joe e da Ellie numa jornada de sobrevivência. Mas curiosamente é um jogo que quando você ligava, você não estava no controle de nenhum dos personagens que estavam na capa. Você estava no controle da filha do Joe. Ela tem um momento muito bonito com o pai no começo do jogo, onde ela entrega um relógio que ela conseguiu consertar para ele, porque ele já queria isso há muito tempo. Mas não foi possível. Para depois, ela acorda no meio da noite e percebe que tem alguma coisa muito errada. A TV tá mostrando alguma coisa errada. Tem uma explosão perto da casa dela. O pai dela não está em casa. Tá tudo muito estranho. Até que um vizinho com algum problema muito sério invade a casa, tenta atacar ela e ela é salva pelo pai. Depois que ela é salva pelo pai, a gente descobre que não tem alguma coisa muito errada aí. A cidade está em caos, está em completo caos. As pessoas estão apresentando um comportamento muito bizarro. As ruas estão tomadas de carros parados e pessoas atacando umas às outras. O Joe e a filha tentam fugir com o irmão, mas durante a fuga no meio da noite, o Joe e a filha se separam do irmão, ela machuca o pé, ele precisa carregar ela, até que acontece uma desgraça inimaginável. Um soldado do exército encontra o Joe e a filha. O Joe pensa que é aquele momento de ajuda, mas na verdade o soldado recebe uma ordem para executá-los. Nesse ataque, que consegue ser interceptado pelo irmão do Joe, que reaparece, o Joe perde a filha, que com 20 minutos de jogo tinha conquistado a gente. Pra depois dessa cena assim tenebrosa e extremamente marcante, a gente tem um salto de tempo de 20 anos para entender que o mundo foi completamente devastado pela infecção de um fungo chamado Cordyceps, que existe aqui no mundo real, mas que evoluiu para ponto de se alastrar em seres humanos. Sem cura, foi o fim da civilização como a gente conhece, e o que sobrou dos Estados Unidos é governado por um grupo paramilitar chamado Fedra. No meio de toda essa confusão, o Joe, que agora é um contrabandista, recebe uma missão de levar uma garota até um ponto para ser resgatada. Nesse momento, ele descobre durante o trajeto que ela é imune ao Cordyceps, o que pode representar uma cura ou uma vacina para aquele mundo destruído, embora ela seja uma moeda de troca de um grupo terrorista, considerado terrorista, mas revolucionário na verdade, chamado Vagalumes. O que era para ser uma entrega simples vira uma confusão. E o Joe e a Ellie se veem numa necessidade de atravessar os Estados Unidos inteiro para chegar de uma costa a outra praticamente. E levar ela para a possibilidade dessa cura ser resgatada. Tudo isso numa jornada assim gigantesca. É um jogo que dura, se eu não me engano, 13 horas, né, Carlos? Mais ou menos, 13 horas o gameplay de The Last of Us. E que é uma transformação em quem joga. É difícil você jogar The Last of Us e não se sentir atingido pela história. Porque, mais uma vez, boas histórias apocalípticas, elas são boas histórias que contam histórias humanas. Não é a loucura que tá ali. E essa história, ela sabe tocar no lado humano assim como ninguém. Mas eu já tô falando loucamente, Carlos, se quiser me complementar. Nesse ponto de lado humano mesmo, o jogo te pega de surpresa nesse início. Assim como na série, é bem similar como acontece o início da história. A série até aprofunda mais, depois a gente vai conversar sobre. Mas o jogo te coloca no controle dessa garotinha, a Sarah, uma garota de 13 anos, se acorda no quarto dela. O quarto dela é super interagível, tem vários itens que você pode ver, e aí você vai conhecendo um pouco mais dela e do pai dela, da vida deles, do cotidiano, que depois é virado de cabeça para baixo quando você se toca que está acontecendo o início de um apocalipse ali. E esse lado humano na gente é muito aflorado quando ela morre nos braços do pai dela de maneira trágica, nas mãos de um militar, né? Que era para ser uma figura de salvação ali. Acontece uma grande fuga deles, tentando procurar refúgio, algum lugar para ir, se abrigar, e aí eles são recepcionados dessa forma. E a partir daí a vida do Joe muda profundamente. E a sua percepção como jogador também. Você era aquela personagem e tirou todas as suas expectativas. É bem interessante como eles despertam isso em você. Um arquétipo interessante, até conhecido da literatura, é que isso cria no Joe a situação de ferida, né? O que a gente costuma chamar em personagens literários. A morte da filha do Joe vai causar uma ferida, e essa ferida ela não vai ter cicatrização. O Joe vai virar uma persona, ele vai criar uma persona ao redor dessa ferida para uma defesa de uma ideia de que não quer que isso aconteça nunca mais na vida dele. Não, é um assunto que não é para ser tocado, é uma memória que não deve ser reativada, mas vai tá ali, sempre com ele. É a ideia de uma nova jornada, principalmente após ele conhecer a Ellie, que vai desfazer essa persona dele, que vai trazer ele de volta. Um dos pontos que eu sempre gosto de falar sobre The Last of Us é que o Joe, ele é uma pessoa quebrada. Ele é completamente quebrado, não importa se ele seja um homem forte. brutal, violento. É, The Last of Us é um jogo extremamente violento. É, você tem um arsenal de armas gigantesco, por mais que munição seja escassa, recursos de caça sejam escassos. Uma das coisas mais impressionantes na época do lançamento de The Last of Us, por exemplo, era estrangulamento. Você poderia pegar a cabeça da pessoa com quem você está lutando e bater ela direto na parede. Isso foi inédito, não existia até então, nenhum jogo tinha feito isso. Podia fazer Jesus. estrangulamento com as mãos do Joe, você vendo, afundando no pescoço das pessoas que ele apertava. Isso a gente está falando de humanos e monstros. O jogo se reveza pra caramba nisso, né, Carlos? É, ele tem essa ação bem brutal, assim. Tem jogos que exploram isso e alguns saem um resultado até meio cômico, sabe? Só que The Last of Us, ele tem esse motográfico dele, o visual dele é muito humano, assim, em alguns momentos parece você vendo um filme realmente. Até esse é um grande diferencial de The Last of Us. Ele conta com uma história muito bem escrita. É tipo, no seu lançamento não tinha nada como aquilo. A gente tem que entrar num fato que naquela época, até 2013, histórias de jogos não eram muito bem escritas, bem feitas, revolucionárias. Porque só você ter um bom gameplay, você jogar e ser legal, é meio que suficiente, na verdade. Você aguenta qualquer história ruim. E tanto que Last of Us saiu e é tão narrativo que a gente fica, ah, quando é que vai sair o filme? Quando é que vão adaptar isso, né? É tanto que vale lembrar que depois que The Last of Us foi lançado, foi um sucesso colossal. Foi um dos jogos mais vendidos da história do PlayStation. Se eu não me engano, é o jogo mais vendido, não sei, exclusivo do PlayStation 3. E a gente está falando de um hardware que hoje está extremamente defasado. Mas que se você jogar, quem pega. E tá aí uma coisa bem interessante de falar, que jogos, para quem não conhece muito, são uma arte que envelhece um pouco mal. Quando você joga alguns jogos mais antigos, até de, não digo os antigões, mas jogos de um período atrás, de 15 anos atrás, por exemplo, a sensação pode ser não muito boa. Se eu pego, por exemplo, um Resident Evil 2, um Resident Evil 3, como foram lançados, cara, não vai dar mais para jogar. É só pela nostalgia mesmo. Porque é um mercado que evoluiu muito. Mas The Last of Us, por exemplo, se você pegar hoje para jogar a versão de 2013, você vai gostar. Tem um probleminha aqui ou ali. Uma coisa que eu odeio nesse jogo é a questão de mirar e se movimentar ao mesmo tempo. É muito ruim. Ou você faz uma coisa ou você faz outra. Mas, por exemplo, o combate corpo a corpo é muito bom. É muito real, assim, o impacto visual do combate. Que não é muito utilizado, claro. Mas é bom sim. Uma coisa que era discutida na época do lançamento do jogo, assim, todo mundo aclamou, porque realmente é maravilhoso, é algo que nunca tinha sido visto antes, mas muito se falava do combate dele. Mas é porque você tem que se moldar ao tipo de combate que ele propõe. Porque a gente tem vários outros jogos de tiro, assim, que, sei lá, um Call of Duty, um Battlefield, um Fortnite, que o tiro é simples. Você pode chegar só com um grande arsenal de armas, atirar no inimigo e pronto. Mas o Last of Us, não. Ele tem isso, claro, mas tem toda uma complexidade no combate. Você tem que, muitas vezes, usar de furtividade, chegar. Os próprios clickers, né, que são os inimigos do jogo, da série, eles têm todo um comportamento diferente que você tem que se moldar ao redor disso para contornar essa situação. Tipo, raramente você vai chegar numa situação de combate, sair na doida, metendo tiro, metendo bala, e você vai ter sucesso nisso. Não, ele te requer um pouco mais de complexidade na sua jogabilidade. E até um ponto interessante, o Carlos falando isso, é de a gente ressaltar que The Last of Us é uma obra marcada principalmente, e aí isso é aquelas coisas, tem gente que vê negativamente, tem gente que vê positivamente, pela ideia de perfeição do Neil Druckmann. O Neil Druckmann é uma daquelas pessoas que se você perguntar na entrevista de emprego qual é o seu defeito, e ele responder, ah, é perfeccionismo, talvez seja realmente um defeito. Porque ele é extremamente dedicado a ideia de como o jogo dele tem que ser feito. Tanto que os dois lançamentos, The Last of Us Parte 1 e The Last of Us Parte 2, são jogos que foram lançados e basicamente não tiveram modificações. Que é uma coisa que a gente vê muito hoje na indústria, que são jogos muito grandes, que são lançados com muitos problemas e eles precisam ser resolvidos ao longo de meses. Não foi o caso desses dois jogos, eles foram lançados praticamente como estão hoje. Uma coisa para vocês terem uma ideia, eu adoro essa história. É a obsessão do Neil Druckmann e do Bruce Straley, eles foi tão grande em alguns momentos que, por exemplo, a cena da morte da captura, a cena de captura da morte da Sarah, né, que é a filha do Joel, tem um ator que é o Troy Baker, acho que é o mais famoso intérprete de personagens de jogos que existe. É ele que faz o papel do Joel no jogo, né? Esse ator, ele fez a cena, beleza. Ele se entregou pra caralho, fez uma puta cena. Top, show de bola. Ele achou que ele tava assim, exausto emocionalmente depois que ele fez a cena. Só pro Neil Druckmann virar pra ele dizer mais uma vez. Só que ele falou isso 8 vezes. Ele precisou gravar a cena 8 vezes. 8 fucking vezes. Pra depois de algumas semanas, o telefone do Troy Baker tocar e ser o Neil do outro lado dizendo: olha, ainda não tá como eu quero, a gente precisa fazer de novo. Ele disse que foi um dos trabalhos mais exaustivos emocionalmente da vida dele. E Oh, Kubrick. que foi muito pesado, que tipo, tem algumas histórias de que The Last of Us Parte 2 teve um desgaste de equipe gigantesco também. Qual é o nome daquela prática, Carlos, que eles fazem de muito trabalho em pouco tempo? Crunch? Ah, esqueci. É crunch. Isso, É crunch. quando tem assim, o processo de desenvolvimento de um jogo, né? Depois, no caso Last of Us, eles fazem o roteiro, tudo mais. Depois eles fazem como um filme mesmo. Grava com os atores e os atores usam até aquelas roupas de De captura pontos, visual, né? com bolinhas e tudo mais. Eles atuam de fato. Tem várias cenas. Se você procurar, tem o Troy Baker e a Ashley Johnson atuando assim as cenas que a gente acabou vendo na série, né? Tem até uma coisa interessante, que o sucesso de Last of Us foi tão grande que depois fizeram até um espetáculo de teatro com os atores originais mesmo. Eles fizeram essas encenações numa apresentação bem especial com orquestra e tudo mais. Foi algo bem bonito. Isso em 2014, se eu não me engano. Aí depois disso, a Naughty Dog, que é o estúdio, vai produzir o jogo lá na engine deles e tudo mais. E aí tem isso, um grande problema da indústria de videogames atualmente é esse pessoal que trabalha com a tecnologia do jogo em si, eles são muito sobrecarregados com o trabalho. Eles têm pouco tempo e muito trabalho. Então é uma das práticas assim bem execráveis assim que acontece bastante. Com Isso certeza. o pessoal fala muito de tipo, ah, no Japão as pessoas trabalham dessa forma e tudo mais. E acabou que a indústria de games exportou isso assim mundialmente, né? Para saírem jogos assim em pequeno espaço de tempo e tudo mais. E até o Last of Us mesmo. Se você pegar o primeiro jogo, 2013, o segundo saiu em 2020. É uma grande janela de tempo para lançamentos de jogos, assim, numa franquia. É muito tempo. E mesmo assim teve crunch. Então, é justamente isso. É o perfeccionismo bem, bem aguçado. Tanto que eu chamo o Neil Druckmann de liberalzinho safado, porque ele bota lá comunismozinho na série, a gente vai até discutir isso já já, mas ele é todo baseado no liberalismo, não gosta de sindicato, enfim, não vou ficar falando mal dele não, porque ele faz as coisas legal. Mas Mas aí tem também tem esses um pontos a lance serem da. observados, não vamos passar pano não. Mas É isso. o quanto isso vem dele ou da produtora, da indústria em si também, né? É o que tem que ser Mas discutido. vale lembrar, Carlos, que depois do sucesso de The Last of Us, o Neil Druckmann deixou de ser diretor da Naughty Dog, virou presidente por um bom tempo. E ele só saiu porque ele queria fazer The Last of Us como parte 2 como diretor. Ele entregou o cargo. Que Então, doideira. mas e aí assim, acho que a gente já pode chegar assim um pouco nos pontos finais do jogo, senão a gente Fala, deixa pra falar menos da série. Esquece da série. É de que se The Last of Us, e aí é uma afirmação que eu gosto pra caramba, que é um. Se The Last of Us é um jogo que é relevante até hoje, definitivamente é por causa do seu final. Porque pra quem assistiu a série, pra quem jogou o jogo, sabe que o final é um divisor de águas. E é provavelmente um dos finais mais bem escritos da história do mundo dos jogos. É, talvez, acho que até hoje, talvez seja o melhor. Porque você tá no controle de um personagem, e mais uma vez lembrando que você tá no controle de um personagem que é quebrado. Ele possui uma ferida e essa ferida nunca foi cicatrizada, e isso é um trauma. E com todos os acontecimentos de jornada, essa ferida ela explode no final, quando ele percebe que ele vai ter. Vai acontecer com ele a mesma coisa ali no final do jogo, 20 anos depois, a mesma coisa que aconteceu com ele no começo do jogo, 20 anos atrás. Porque o que a Ellie quebra da armadura do Joel ao longo da história é, se cria novamente uma relação de que ele tem alguém para amar como uma filha. E a partir do momento que ele descobre que só existe uma opção para aproveitar a imunidade da Ellie, que é abrindo o cérebro dela e no processo matando ela, sendo que essa decisão foi tomada sem nem mesmo ter sido comunicado a ela. Ele toma uma atitude que é acabar com todo mundo que está tentando fazer isso com ela. Ele Esse é é um ponto que eu praticamente. quero discutir com vocês quando a gente for É. falar do episódio. E aí, uma das coisas. Nossa, porque assim, na série é uma coisa, você tá vendo. No jogo você tá no controle dele. E você tem que fazer, você tem que matar as pessoas. Você tem que acabar praticamente. Esse é um ponto interessante. E você tem que acabar com o Vagalumes inteiro, que é um grupo revolucionário que está tentando salvar o planeta porque ele ama ela. Simplesmente por amor. É uma decisão de amor. É uma decisão de amor baseada em uma loucura dentro da mente, mas que não pode ser condenada ao mesmo tempo que não pode ser ovacionada. Então, todo esse acontecimento, ele é muito, muito, muito marcante. É um jogo que abre uma ferida em você, praticamente. Você vai ficar carregando isso, você vai carregar esse peso. A decisão é do personagem, a decisão é da narrativa, ela não é sua. Inclusive, é um dos pontos hoje que é contra tendências em jogos, porque hoje, qual é a tendência de jogos, mesmo alguns narrativos? É que o jogador se sinta no controle das decisões. The Last of Us foi o completo contrário disso. Ele diz, existe uma decisão e você vai ter que seguir ela, você não tem outra opção. Essa é minha decisão narrativa. Então você tem que acompanhar isso. E se você é a favor, se você é contra, não importa. Não existe uma resposta 100%. Embora exista até artigos científicos dizendo que o Joe estava certo no que ele fez. Nossa. Mas você vai carregar a ferida daquele acontecimento. Samuel, Então. Ah, diga aí. qual seria a sua, se o jogo te desse opção, qual seria a sua opção? Meu Deus, não faço ideia. Eu não faço ideia. Tu acha que eu ia conseguir atravessar os Estados Unidos? Todo dia eu comecei a atravessar, mas nem a pau. Porque é justamente isso, né, que eu acho que talvez a diferença do jogo pra série, né? Porque assim, igual você falou, a série você tá vendo. No jogo, ok, você não tem opção, mas se você tivesse opção. E é uma coisa que quando você vê a série, você se pergunta: se fosse eu no lugar do Joel, o que é que eu faria? É uma coisa que é muito complexa, e principalmente porque em nenhum dos momentos passa pelo crivo de decisão da Ellie, né? Nem pelos vagalumes, pelo que eles fariam, e nem pelo Joel, né? Tanto que ele mente para ela, para ele explicar a situação. Então a gente não sabe, pelo menos, né? Aí eu tô dizendo até onde eu vi da série, que eu só vi a série. A gente não sabe ali até o momento ali qual que seria a decisão da Ellie. Que ela já, apesar dela ser nova, ela ser uma pré-adolescente ali, ela já é bem capaz de tomar as próprias decisões. E isso gera um conflito muito grande assim em você mesmo. Mesmo você tá vendo a série, você vira puta que pariu, que coisa mais assim complexa, né? E isso é muito interessante, esse conflito que a série dá no espectador. Eu gostei Ivo, muito dessa decisão. A gente já tá lá no final, né? Mas enfim, a gente não, vai tá lá no comentar final. depois. Mas Ivo, deixa eu só te. Embora não seja tema da conversa hoje, Mas esse teu questionamento, ele é maravilhoso porque é o que vai nortear todo o segundo jogo. Pois é, e eu imagino que, né, que é a própria que os próximos episódios, né, da segunda Sim, a temporada. próxima temporada. Carlos, quer falar mais alguma coisa do jogo? Na verdade, eu tenho um questionamento. Eu queria saber da Sil e do Ivo como é que eles chegaram em The Last of Us. Foi com a série mesmo, da HBO? Como é que foi? Vocês já tinham ouvido falar antes? Não, já tinha visto assim, mas principalmente pelo Samuel mesmo, que o Samuel sempre trouxe pra gente nos episódios esse jogo, sempre falou, inclusive quando eu peguei um Xbox que era do meu sobrinho aqui pra jogar algumas coisas, falei, beleza, vou procurar o Last of Us. Aí Samuel, Ivo, é só pra Não PlayStation. tem. Falei, puta merda. Mas o Samuel Vai, vai. sempre falou muito Ué. desse jogo e eu me interessei principalmente por ele. Então, quando saiu a série, eu fiquei muito empolgado para ver, por causa do Samuel. Me influenciou totalmente. Bom, eu acho que eu cheguei na série. Eu já tinha ouvido falar do jogo, assim, sabia bem por cima do que se tratava. Acho que até o segundo, né, vocês disseram que foi lançado em 2020. Acho que é por isso a minha confusão com o tempo, sabe? Porque de fato foi um intervalo grande, assim, e acho que eu dei mais atenção para quando saiu o segundo, apesar de saber bem pouco da história do segundo, e por causa das muitas reclamações de tuiteiros, né? Entendi. Porque É. Eu também não quis me aprofundar muito nem nas reclamações, justamente para não ter spoiler, porque já se falava um pouco de uma. A possibilidade da série vem sendo falada há bastante tempo também, né? Sim. Então, como eu não tinha previsão de jogar, eu pensei, bom, provavelmente eu vou ter contato assim mais direto com a série antes de ter contato mais direto com o jogo. Então, não vou me aprofundar muito justamente para chegar na série sabendo pouco, né? É. Mas é isso, eu conhecia mais também do Samuel, principalmente comentar e ver essas notícias e comentários de internet mesmo. Mas nunca tinha me aprofundado muito, não. E olha, o que a gente toma de spoiler de post patrocinado, eu odeio, Ai, eu claro. odeio, eu odeio, porque aparece spoilers do próprio jogo. E também da série, da própria série, que eu vi e falo, gente do céu, Se você não é assistia na incrível. hora que lançava o episódio, É, eu você se tomei um lascava spoiler depois. do episódio 8 que eu fiquei muito puto. Ai, foda. Muito puto, eu tomei um puta spoiler, tipo assim, de um link patrocinado, é uma coisa assim, que apareceu e eu li uma frase que eu virei e falei, caramba, é foda. E é isso, aparece, né? Você não Sim, tá nem aparece. Você procurando não tá nada procurando, você não ultimamente. tá. Tanto que no último episódio eu falei com a minha namorada que eu falei: eu não vou conseguir ver no dia, eu consegui ver, sei lá, na quarta-feira. Assim, eu fiquei assim, evitei as redes sociais ao extremo, pra eu não ver nada do último episódio. Virou aquele fator Game of Thrones, né? Tem que assistir na hora, Sim, exato. ou assiste na hora, toma spoiler. É. E o foda, né, Sil, quando a Exatamente. gente toma spoiler de gente conhecida, né? Vi de Stranger É Things. verdade. Meu Deus do Ai, céu. no Stranger Things, o spoiler foi uma pessoa que mudou o nome dela no Twitter para colocar o Meu spoiler. Deus. Não Que era nem filha no da puta. tweet. Sim. Ai, aí é foda quando você não consegue desviar, Não, e sabe? É assim, muito né? de O repente, assim. episódio saiu, sei lá, de madrugada. Às 6 horas da De manhã, no outro dia, já tinha o madrugada, post. exato. Ah, O episódio. esses. Nem. A pessoa ficou de madrugada esperando o episódio. A temporada inteira, né? É. Que Stranger Things saiu quase tudo de uma vez, né? A pessoa Sim. assistiu a temporada inteira numa madrugada, quando eu estava lá no meu soninho. É, foi isso, E. né? Foi. Nossa. Gente, é muito. É até um esforço, sabe? Que eu não tenho isso em mim. Não, também não. Ai, mas é isso. Bora então começar a falar um pouquinho da série, gente. Vamos. Vamos sim. Aliás, eu só queria comentar que eu não tenho HBO, né? E HBO Max. Então, eu tava baixando aqui para assistir e é bizarro que o episódio era lançado às 11 da noite do domingo. 11h15 eu já baixava ele inteiro, com Nossa. legendas em 20 idiomas diferentes, inclusive Nossa. português brasileiro. Então, para mim, tava tranquilíssimo, assim, não ter HBO Max. Esse eu Nossa. consegui driblar os spoilers tranquilamente, porque eu assistia quase junto com todo mundo. Caramba. 15 Foi o mesmo minutos de esforço do atraso. pessoal que legenda RuPaul's Drag Race. Passa uma hora, Exato! 15 minutos depois, tem lá em todas E as línguas. todas as línguas, eu fico chocado, porque tá correta, toda corretinha. Sem Pois nenhum erro. é. Agradecemos a essas pessoas. Essas aí a gente Sim, agradece. gente Essas boa de pessoas verdade. contribuem para a cultura, disseminação da cultura no mundo. Exatamente. Amém. Mas, então, falando sobre a série, né? A série de The Last of Us, ela é anunciada muito de surpresa em março de 2020, Na numa verdade, parceria. Samuel, posso introduzir? Pode sim. É que antes da série, tem um tempo antes, desde 2014, é especulado a adaptação de The Last of Us, né? Há muito tempo isso era discutido para ser feito como um filme. Imagina condensar 13 horas de um jogo num filme de, sei lá, 2 horas. Fica meio puxado, né? Aí essa questão de terem feito uma série, eu acho que é uma ideia super bem-vinda. Aí o jogo sai em 2013, olha só. Aí no ano seguinte já tem a conversa toda para transformar isso em um filme. É pra gente ver assim o impacto que foi, né, da narrativa no mundo dos jogos. E eu fico muito feliz com essa série ter sido feita, e para mim chegou num patamar tão perfeito que para mim é melhor até que o próprio jogo. Eu amo o jogo, adoro jogar e tudo mais, mas ver o que foi feito ali no final das contas para mim foi super satisfatório. Em 2014 a Sony Pictures anunciou a adaptação de Last of Us, com a própia participação do Neil Druckmann, o criador do jogo. Ele escreveria em conjunto com a produção do Sam Raimi, um diretor, imagino que muito querido por vocês. Sim. E isso me animou muito, né? Porque, assim, é pós-apocalíptico. E o Sam Raimi envolvido me deu uma certa segurança ali. Mas, em 2015, tipo, o Neil Druckmann teve que reescrever o roteiro completamente por intervenção do estúdio, né? E mesmo depois dele reescrever, teve encenações com alguns atores que foram especulados para fazerem os personagens, né? Principalmente a Ellie e o Joel. E mesmo depois de todo esse esforço, em 2016 o filme foi confirmado que entrou num limbo de produção. E com isso descontentou muito o próprio Neil Druckmann. Ele entrou no embate ali com a Sony Pictures. E então, só em 2020, em março de 2020, tudo isso foi retrabalhado como uma série de TV junto com a HBO. E imagino que depois de todo o sucesso, né, de Chernobyl, que foi feita pelo Craig Mazin, que é o showrunner de Last of Us também, se deu isso, né? Eu só queria também lembrar que o Craig Mazin, que é o segundo showrunner, né? Acho que ele é o principal showrunner, na verdade, no Druckmann, é tipo o segundo no comando. Ele também é roteirista de Todo Mundo em Pânico. Sério? É ele que Muito fez, né? Eu bom. tô em dúvida agora, mas É sim. é ele que fez. Então, tipo, esses nossos sonhos de que Todo Mundo em Pânico volte vão cada vez morrendo. Porque eu duvido que o Craig vai sair de fazer The Last of Us pra fazer Todo Mundo em Pânico de novo. Agora ele tem coisa melhor para fazer. Não, não é coisa melhor, não. É coisa diferente, com mais sucesso. Diferente. Aqui a gente ama Todo Mundo em Pânico. Mas como lembrou o Carlos, né, a série ela foi anunciada em março de 2020. Seria uma parceria, né, na Naughty Dog com a HBO. E trazia então o Craig Mazin e o Neil como showrunners. Só que a gente tem que lembrar que desde o anúncio, existiram polêmicas relacionadas à série. E a principal delas é de que os jogadores ficavam muito indignados com a ideia de que um jogo que já era cinematográfico, considerado cinematográfico, ter uma adaptação, precisar de uma adaptação. Quando a gente para hoje para ver a série pronta, essa discussão parece meio idiota. Mas na época eu dava um pouco até moral para ela, porque eu achava que era um produto já muito completo, como ele era mostrado, e que talvez não fosse tão bom para uma adaptação, principalmente para a ideia de um filme, por exemplo, mais curto e tal. Hoje a gente percebeu que realmente o resultado foi outra coisa, mas além disso, tem um ponto que a gente não questiona quando a gente lembra muito da Last of Us, que é quase toda adaptação de jogos para outras mídias é uma merda. Então, principalmente jogos de terror. Tem aquele cara, eu sempre esqueço o nome daquele cretino, que ele pegou um monte de franquia de terror e fez um monte de bomba, como House of the Dead, algum. Ai, o Weibo. Isso! O Uibou! Caralho, o Uibou, ele é um trauma na minha vida, sério, real. O tanto de merda que esse cara fez, não Alone in the é Dark. brincadeira, não, olha. Vamos fazer um episódio. Tá aí, Nossa, ó, gente, Silvio, não. esse Eu achei House of the engraçado. Dead é a coisa mais constrangedora do mundo, esse filme. É umas Demais, né? coisas tenebrosas de ruim, assim, absurdas. Constrangedora. Mas surgiram essas polêmicas, né? Porque os grandes fãs dos jogos não queriam que houvesse esse descuidado com a ideia de uma adaptação para uma outra mídia. As polêmicas foram redobradas quando anunciaram que o Pedro Pascal e a Bella Ramsey seriam protagonistas. Aí já começa o nerdola desgraçado, né? Porque a grande polêmica era que os arquétipos deles não iam corresponder aos atores. Então a produção continua. Um ponto que eu gosto de dizer de The Last of Us, tudo no geral de The Last of Us, é que é um trabalho que não tem medo de sair do lugar seguro. Não tem medo. O jogo não teve medo de sair do lugar seguro, a série não teve medo de sair do lugar seguro. Tudo que os produtores puderam atropelar de senso comum, eles atropelaram. Então eles passaram por cima de todas essas polêmicas, passaram por cima de tudo aquilo que provavelmente jogadores e telespectadores conservadores não iriam gostar e resolveram apostar. Isso, para isso eu tiro o chapéu. Se Para isso eu tiro incomodou muito o chapéu. Nerdola, eu já sou fã. Pois é. Nerdolas que não gostam de ser chamado de nerdolas. Nerdola. Incomodou com um produto bom, né? Porque a gente vem com uma série Sim. de 9 episódios. Se não me engano, o projeto original era de 10 episódios, mas depois que estava tudo gravado, o Neil e o Craig olharam e disseram: não, dá para condensar isso aqui em 9 episódios só. E embora tenha Isso é um ponto que eu muita. quero discutir. Tá, já, só para terminar, tem muita coisa que é totalmente ipsis literis do jogo, ipsis literis, até cenários. Por exemplo, os prédios tombados, um caído sobre um, seguro, caído um sobre o outro, né? Só não foram ao chão porque eles se encostaram. É lindo. Esse cenário, quando aparece pela primeira vez, é emocionante. Tem a Porque música do ele é um Depeche dos. Mode no jogo? Então, não tem. A Ah, trilha essa aquela sonora do música é jogo, maravilhosa. ela é feita pelo vencedor do Oscar, o Gustavo Santaolalla, né? Ah. E ele foi chamado para fazer na série também. Mas esse acréscimo de músicas foi feito pra série. Músicas tipo a do Depeche Mode, O né? que me ganhou no final do primeiro episódio, é lógico que o primeiro episódio eu achei ele muito bom. Mas na hora que sai eles andando, com aquele prédio caindo, e a música do Depeche Mode, Never Let Me Down Again, que fala I take to ride with my best friend, vai tomar no cu, velho. Eu virei e falei, Abalado. puta merda, fiquei muita balada. Eu falei, caralho, caralho, caralho. Desculpa os palavrões, gente, mas enfim, eu me A empolgo. gente fala palavrão, pensei que É, eu sei. não, não, não. Mas, Carlos, tu que é o praticamente maior fã de The Last of Us que eu conheço, no geral, o que é que tu achou Ótimo. da série? Tu já tava otimista, né? Tu não era que nem eu tava um pouco pé atrás. Nossa, eu sempre acreditei. Sempre. Até no lance, quando especulava no jogo, quando ia ser um filme, né? Falava, Sam Raimi, aí falava muito na Maisie Williams, né? Dela interpretar a Ellie. E tipo, pra gente ver que atores de Game of Thrones sempre estiveram envolvidos, né? Nessa produção. Ela até chegou ia muito longe, assim, conversou com o próprio Neil Druckmann e tudo mais, com Sam Raimi, mas foi algo que não foi pra frente. E, assim, Você falou, muitos fãs do jogo não queriam que essa adaptação acontecesse, pelo jogo já ser tão redondinho, tão bem feito, amarrado. Mas eu mesmo, tipo, eu fiquei super feliz com essa adaptação, com a série. Porque, assim, é uma das histórias que eu mais sou encantado. Eu queria que mais pessoas tivessem essa experiência, sabe? Assim, é muito difícil você chegar para uma pessoa que não joga videogame. Também que, tipo, é um hobby meio caro, nem todo mundo pode ter, nem todo mundo consegue jogar, se interessa mesmo. É um hobby que demanda muito de você. E se você não tem essa familiaridade, não tem como. E para mim era uma história tão boa que eu queria que mais pessoas conhecessem. E essa é uma ótima oportunidade, né? Tanto que a série mostra, os números mostram isso, que cada episódio foi crescendo a audiência, conforme. O último episódio tem a maior audiência e foi gradativo. Então a gente vê que foi algo bem feliz, né? Voltando assim, que a gente tem que lembrar, mais uma vez eu ressalto, histórias de mundos apocalípticos, elas são espelhos de análises sociais do tempo que a gente vive, né? E uma coisa que eu gosto de The Last of Us é que o jogo foi lançado 10 anos atrás, a gente tem essa adaptação agora em 2023, e as modificações que foram feitas dentro da série, em acréscimo de cenas, de acontecimento, mas principalmente de aprofundamento dos personagens, das relações humanas que ocorrem, né, durante a série, é que é o grande diferencial. É uma coisa até que eu comentei com a Sil. A Sil falou pra gente que ela tava amando, aquelas historinhas do começo do primeiro e segundo episódio. É muito bom. Aquele talk show é absurdo de bom. Eu adoro aquele ator desde Spartacus, ele é muito legal. Mas ele lá Desde a como. múmia, Samuel, volta Isso, a mais. múmia! Nossa, desculpa, esqueci dele, a múmia. Mas o Spartacus, ele tá excelente também. Sim, tá mesmo. Aquela cena de abertura é muito boa. E principalmente quebrou a expectativa de todo mundo que tava assistindo. Mais uma vez a Sim. expectativa foi quebrada. Se o jogador já sabia que a expectativa ia ser quebrada porque você ia assistir a história da Sarah, que é a filha do Joel, até ela morrer, até o jogador teve a expectativa quebrada. Porque o início de The Last of Us é um talk show dos anos 80. Então, muito boa a cena, é absurda. O cara falando com todo mundo em silêncio é aterrorizante. Então, ele conversa sobre meio ambiente naquela cena. Tem essa pegada ambiental que não tem nos jogos, diga-se de passagem. Não há explicação porque o Cordyceps evoluiu a ponto de chegar no cérebro humano, né? Isso é dado ali na série. Eu acho isso incrível. Aí, no segundo episódio, a gente tem a doutora. Esqueci qual é o país. Qual é o país? Indonésia. Isso, Indonésia. a doutora da Indonésia, que é praticamente a pessoa que descobre o Cordyceps como usando humanos como hospedeiro. Então, a cena é um absurdo. Aquela diva fez uma interpretação tão boa que ela ganhou fancam no Twitter. Olha só. Mas é isso. Boas histórias apocalípticas são boas histórias sobre relações humanas. Eu gosto de bater nessa tecla porque é isso que a gente vai ter nos 9 episódios de The Last of Us. A série, ela pega os arcos do jogo, porque o jogo é dividido em arcos, e praticamente transforma cada um desses arcos em um dos episódios. A gente vai ter praticamente uma road trip, embora a maior parte seja a cavalo e a pé, da jornada do Joe e da Ellie, que eles vão construindo essa relação. E eu tenho que dizer o quanto é emocionante ver a interpretação do Pedro Pascal e da Bela Ramsey, principalmente. Todo mundo que fala mal da Bela Ramsey vai tomar no olho do centro do No seu olho cu, do cu, no olho do centro, do porque meio do cu. ela pelo menos tem pelo menos 2 episódios que ela segura sozinha. Sim. Segura, não tem essa de, não tem. Por exemplo, o Carlos vai discordar de mim, eu tenho certeza. Mas o Left Behind, para mim, é o episódio mais fraco da temporada. Qual que é Nossa, esse? eu discordo, meu Deus. Qual que é? É o Fala o que nome aí. O mostra do como a shopping. Alice, o do shopping, como a Alice se contaminou. Porra, velho. Pra mim é o episódio mais fraco da temporada. Sério, Samuel? Talvez batendo Não. ali com o segundo, que eu também não Não. gostei. Três aí que estão discordando de você. Samuel é Mas maluco, a gente. interpretação dela, é insana. Mesmo no episódio que eu não gostei muito, eu Sim. chorei. Tipo, porque ela Sim. foi foda. Ela representou ali, ela botou a alma. É lindo, porque aquele momento ali a gente tem uma troca de emoções muito grande ao mesmo tempo. Ela tá ali apaixonada, ela tá ali em desespero, ela tá ali em diversão, tudo isso rodando no rosto dela em questão de segundos, e você sente todas aquelas emoções naquele rosto. Então, Bella Ramsey, um beijo para você, você é maravilhosa. Eu quero que você arranque todos os prêmios possíveis, porque você foi incrível, incrível, incrível. Pedro Pascal também canso já de falar da interpretação, do quanto ele soube vestir esse arquétipo da ferida, da persona criada. Então, é um absurdo o quanto é bem contada. E aí a gente tem, né, cada episódio com praticamente um caos, digamos assim, nessa jornada do Joe e da Ellie, com muita dor, com muita tristeza e muitos acontecimentos. No segundo episódio, ele perde a Tess. Depois eles vão ali. No terceiro episódio, a gente vai ter, acho que é até um tópico sensível, né, para todos do grupo, porque o terceiro episódio ele foi poderosíssimo. Porque no jogo, o que eu gosto de chamar de balada do Frank e. Ah, esqueci o outro nome. Deu um branco. Bill. Bill. Isso, Frank e Bill é uma história um pouco triste. Aliás, é um pouco não, é Extremamente. muito triste, extremamente triste no jogo, porque você se o Ivo principalmente, você não acompanha nada daquilo ali, não. O Frank já tá morto quando Ah, o. eu li o que acontece e eu não gostei não. Também não. É bem Depois de ver a série, problemático. né? É bem Eu problemático, achei inclusive. bem. Porque no jogo, o Frank já tá morto, só tá o Bill. E o Bill é uma pessoa péssima, ele é ainda pior do que na série. Ele é mais Porque. amargurado que o próprio Joel. Isso, ele é mais ferido do que o próprio Joe, exatamente. E ele tá vivendo uma ferida ali junto com o Joe e a Ellie, porque ele vai encontrar o corpo do Frank que se matou ali durante o jogo. Então, cara, é pesado pra caralho. Pra mim, que sou homossexual, ter visto aquilo na primeira vez foi horrível, foi horrível. Porque você só entende como funcionava o relacionamento deles por cartas que você encontra ao longo dos locais, você vai lendo, por coisas que o Bill vai falando. Então, tipo, é muito pesado. E aí eu tiro o chapéu pra série, pros produtores, novamente pela ousadia, porque eles resolveram, disseram, cara, isso é um erro do jogo. Isso é um erro. Então a gente vai corrigir esse erro na oportunidade que a gente tem, essa oportunidade é agora. E aí eles vão lá e fazem o que é considerado por muita gente, amigos meus mandaram mensagens para mim, amigos héteros mandaram mensagem para mim dizendo: eu acho que esse foi o episódio mais incrível de uma série que eu já vi na minha vida. Eu O falei isso aqui. Ivo falou isso para mim. Um outro amigo meu, assim, também mandou uma mensagem impactadíssima pelo episódio. E eu já tava impactadíssimo pelo episódio. Então, foi pesado. Não, legal que quando eu vi o episódio, no outro dia eu queria contar pra minha namorada, ela falou: eu já sei a história toda, uma amiga minha me contou tudo no serviço. Aconteceu isso. E eu fiquei muito puto, porque eu queria contar. Eu falei, Amiga de ódio, não! essa amiga. Mas assim, eu achei esse episódio, o terceiro, ele de uma sensibilidade, assim, e de uma construção. Eu acho que a série, um probleminha que ela tem, que talvez vocês não concordem comigo, mas é que tem alguns arcos de personagens que mereciam ser melhor desenvolvidos. Esse não, esse bastou um episódio, ele desenvolveu os personagens, ele deu um espaço para a Tess em cena, que é muito bom. E ele é um episódio que ele é uma sensibilidade muito bonita, assim, porque ele mostra ali primeiro como que os dois se conhecem. Aí depois ele já pula ali para uns anos dos dois discutindo, tipo, né, de receber visita ou não. E aquilo é muito bonito, que você já entra ali na intimidade dos dois. E como ele termina, é assim, eu não digo que é triste, ele é bonito. A gente chora, a gente fica muito sensibilizado, mas é uma coisa muito bonita, é muito poético como é o final dos dois, assim, que é uma coisa assim, eles tiveram. Diante de todos aqueles caos, eles tiveram a vida de muito amor, de muita cumplicidade ali entre os dois e de muita entrega entre eles. Até a hora que eles não foram mortos pelo, né, pelo fungo, né? Cordíceps, né? É, isso, eles não foram mortos ali, eles foram mortos pela por consequência da vida, né? O Frank adoeceu e tipo, chegou uma hora que ele virou e falou e não dá mais. E isso é muito bonito, que a pessoa poder decidir a hora que ela quer ir. Sim. E é sensível também como, né, a decisão do Bill nisso tudo, assim. Eu adorei esse episódio, eu achei ele incrível narrativamente, de construção de personagens, de introdução do Joe e da Tess ali, que é muito importante para a continuidade da série. E assim, eu achei ele episódio perfeito, assim. É uma das coisas mais incríveis que eu já vi na televisão. E isso, esse episódio, ele dá muito tom do que é Last of Us, assim. É, sem querer comparando com The Walking Dead. The Walking Dead, apesar de toda essa questão dos humanos, de focar nos humanos, nas consequências dos humanos, ele ainda dava um foco muito nos zumbis, de ficar mostrando os zumbis. Olha como a maquiagem dele é incrível. Olha, Last of Us, ele não se apega nisso. Ele vai muito pelo lado humano e de relações humanas. E isso é um acerto muito grande para fazer uma narrativa pós-apocalíptica, justamente por causa disso, que é o comportamento do ser humano ao caos, ao apocalipse. É no começo da pandemia que a gente teve recentemente, as pessoas, ah, isso, as pessoas vão ficar mais humanas, né? As pessoas vão ficar mais boas, vão se ajudar, as porra nenhuma. Tava todo mundo, né? Cada um por si. Aqui em BH tinha gente tentando tomar vacina na frente, rico tentando tomar vacina, e foram enganados pra mulher que aplicou água no lugar da vacina, né? Lembro Eles disso. foram. Eu Diva ri arrancou demais. dinheiro de rico e botou água. É isso, porque eles, né? Tipo, eu vou pagar para tomar a vacina antes de todo mundo porque eu tenho dinheiro, né? Então aí você já vê o nível de filha da putagem. Então a gente vê muito isso em narrativas apocalípticas, e The Last of Us faz isso muito bem. Agora, é uma coisa que eu vou querer discutindo com vocês nos episódios, é justamente alguns arcos que eu senti necessidade de melhor desenvolvimento ali, e talvez eu senti falta, queria que aquilo fosse mais desenvolvido, mas talvez no jogo não seja assim e havia essa necessidade da pressa. Mas quando, né, se tem um produto, né, que passa para uma outra mídia, eu acho que alguns detalhes têm que ser. Não acho que seja um problema, mas eu senti falta de arcos de alguns personagens. O da Tessa, eu acho que é um, né? Sim. Eu queria muito ver mais da Tessa ali, até mesmo da relação da Ellie com ela, que a Ellie chega pro Joel uma hora e joga na cara dele que a Tessa era uma família para ela, né? E ela tava com a Tessa ali há muito pouco tempo, antes de acontecer o que aconteceu. E outros personagens que vêm, mas a gente vai discutindo aqui mais para frente um pouquinho, se der tempo. Então, essa sua fala de ansiar por ver mais dos outros personagens, né? Eu concordo super. Para mim é um problema que poderia ter sido aprimorado da série. Tanto que eu acho que um reflexo disso é que estão falando especulações, né, rumores de que a segunda temporada vai ser, digamos, metade do segundo jogo. E aí o segundo jogo vai ser condensado em duas temporadas. Então vamos ter três temporadas de Last of Us. Sim. Então acho que é para desenvolver melhor. É. Essa narrativa, né, dos personagens que passam pela trajetória deles e tudo mais. Eu É penso alguns. assim, desculpa aí, só rapidinho. Eu penso assim, por exemplo, a Tess. A Tess é uma personagem que ela é extremamente marcante. Mas, de fato, aquilo que a gente vai ver na série é o que a gente viu no jogo. A gente Certo. vê Não, porque. na verdade, na série você vê além do que tem no Você, jogo. é isso que eu ia falar, que você vê um pouco além, inclusive, mas não muita coisa. Mas às vezes, assim, eu acho que eu posso estar errado também no que eu vou dizer, mas às vezes mostrar um pouco menos funciona como mais. Porque, de fato, a Tess é marcante nas duas obras, no jogo e na série. E foi mostrando pouco, sabe? Tipo, aquela cena da. Cara, aquela cena é linda dela no episódio 3 com O Joe, o Billy e o Frank, os quatro tomando É linda. uma almoçada linda, aquela cena linda. Aquela cena não existe no jogo, provavelmente nem chegou perto da cabeça do Neil de desenhar ela. Mas ela é muito bonita. E eu esqueci o nome da atriz, tu lembra, Carlos? Anna Torv. Ah, ela tá Torv. maravilhosa, né? Como Sim. ela ficou maravilhosa Sempre. nesse papel. A mulher aparece em três episódios só, no terceiro é só um flashback, e ela está incrível, incrível. Ela caiu assim como uma luva pro papel. Mas, voltando assim, eu acho que é uma das vezes que a gente para pra pensar que, tipo, ah, mostrou pouco e esse pouco foi marcante. Eu fico satisfeito com isso, sabe? Se eu não me engano, foram feitas cenas a mais de flashback da relação do Joe com a Tess, mas na decisão criativa final eles resolveram deixar de fora. Então, eu acho que isso reforça um pouco esse meu pensamento de mostrar menos às vezes é mais, sabe? Mas eu entendo. Por exemplo, uma personagem que mostra até mais do que eu gostaria é a que fazia Yellow Jackets. A Melanie. Isso, a Melanie, que ela Você achou tem que a. mostra mais, assim? Porque ela também é outra personagem que eu achei interessantíssima. Eu gostei na primeira participação dela, depois eu fiquei meio assim. Porque ela tá em dois episódios, né? No segundo episódio eu já não Sim. gostei tanto. No primeiro episódio eu tinha gostado bastante da participação dela, no segundo eu já fiquei, não sei. Eu acho Mas. que ela é um pouco apagada. Não apagada, né? Ela. A gente gosta da atriz, né? Então a gente fica muito empolgada, mas a relevância da personagem dela ali acaba perdendo um pouco espaço para os outros dois personagens lá que estão fugindo dela. Eu senti isso um pouco Isso. no segundo episódio da participação dela. Mas é Isso. boa, É é boa, muito mas eu boa. E é entendi uma personagem que que não funciona. existe no Ah, jogo. é? Aquele arco meio que condensa os outros acontecimentos do jogo, mas eles trazem uma coisa nova. Esse é um arco que me pegou muito também, assim, que eu acho que ele me deu um impacto grande, mas eu acho que ele funcionou justamente por isso, que ele foi. Esse daí ele ocupou dois episódios da série. Mas eu entendi o imediatismo dele justamente porque ele se passa ali praticamente de uma noite pro dia e tinha essa necessidade de acontecer as coisas rápidos. Mas na hora que você acha que tá tudo bem, ele vai lá e plau no C, filha da puta. Chorei pra caramba no final do episódio. É Porque é muito pesado. foda, porque você vê um momento ali né, de uma aproximação de humana, de entendimento ali. Cara, eu preciso da ajuda para isso, a gente se ajuda. E você vê a relação da Tess com outro garotinho lá, que é muito legal, muito bonitinho. A Tess que perdeu tanto, né? E a Tess não, gente, é. A Ellie, desculpa, eu tô com a testa na cabeça. A Ellie que perdeu tanto na. Até então a gente não sabia muito, mas a gente sente isso, né? Que ela é também uma personagem quebrada, assim como o Joe, e os dois são quebrados. E acontece o que acontece com ela ali naquele último episódio ali, é muito foda. Né? Ela tentar ajudar o menininho lá, que eu esqueci o nome dele, e achar que Sam, né? aquilo vai Sam. funcionar para ele, assim, não dá certo. E a reação do irmão dele depois, cara, aquilo foi muito foda. Eu achei um outro ponto interessante da série, assim, mas é a mesma coisa, assim, eu fiquei pensando, poxa, seria legal a gente ver mais disso. Não tanto quanto um The Walking Dead fazia, que o The Walking Dead ele ficava enrolando ali no arco ali, você ficava, gente, a série não anda, não sai disso, né? Não tanto, mas talvez não, nem tanto. Menos assim em alguns arcos. Eu como não joguei, né, o jogo, eu senti um pouco disso em alguns episódios. Daí a gente vai entrar num outro episódio que é o oitavo, que eu achei ele também muito rápido, muito apressado. Esse eu senti que ele precisaria da gente ver um pouco mais daqueles personagens ali. Ah, sim, eu acho que a série condensa bem. Tanto que em muitos momentos ela vai até além do que o jogo te propõe, sabe? Sim. E tendo a liberdade de voltar um pouquinho, eu queria comentar um pouco sobre o terceiro episódio, Claro. o Long Long Time, que foi muito impactante, né? Imagino que para todo mundo aqui. E assim, até pra gente que jogou, conhece a história de cabo a rabo, a gente se surpreendeu muito porque ele mostrou coisas que a gente não esperava. Ainda mais, tipo, atravessa bem com muita mais força para pessoas como eu, como Samuel, somos LGBT, né? Que é uma história assim que a gente não tá muito acostumado a ver, e até esse revisionismo do que tinha sido feito anteriormente no jogo, né? É uma história muito linda, assim, que dá liberdade desses personagens de até decidirem, né? Até que ponto eles vão. E uma coisa interessante, hoje eu me preparando para o programa, eu li uma citação de um criador de conteúdos do Brasil, o Ora Thiago, que eu acompanho e gosto muito. Eu li uma entrevista que ele deu comentando sobre a série e tudo mais, e ele sintetiza que The Last of Us é sobre viver além de sobreviver. É assim, diferente de The Walking Dead, que mostra ali os personagens só sobrevivendo cada dia mais. Eu acho que Last of Us é isso. É você viver ali naquele apocalipse, naquela situação tão extrema, e você viver e sobreviver além de tudo isso. Até porque, assim, é a história de seres humanos. O Cordyceps, os zumbis, são só praticamente toda a história apocalíptica de zumbi e tudo mais, desde o início, remete aos seres humanos, no final das contas. O que a gente toma da história não é como o zumbi funciona, é como os seres humanos passam por aquilo. E como eles são seres, como nós somos, né? Seres sociais, que a gente está sempre em busca de conexão. É, não importa o momento, o estado do mundo, a gente sempre está conectado afetivamente com as pessoas que estão ao nosso redor, né? Eu acho que esse terceiro episódio mostra bastante isso. É isso, eu gosto muito de como o Ivo já disse, né? É, por mais que a gente fique tocado mesmo no final, porque, né, acontece a morte dos dois personagens, mas não é numa situação de. Não foi nem numa situação de apocalipse, né? Não foi um ataque Sim. como eles inclusive passaram, né? A gente viu eles passarem por um ataque em casa em algum momento assim da história deles. É, até achei que ali fosse um deles fosse morrer mesmo, mas Sim. não aconteceu. E tipo, é isso, eles conseguem viver uma vida completa, né? E em relativa paz ali, eles construíram um mundo à parte, né? De toda essa coisa que está acontecendo no mundo ali fora. E eles foram felizes ali juntos, né? Então, tudo bem, eles morreram no final, porque sim, esse é o fim de todo mundo, sabe? Todo mundo vai chegar nisso. Não é um acontecimento que foi super trágico, que foi. É isso, sabe? Ai, vamos matar os personagens LGBT porque é assim que é, né? Em qualquer produção. Não é isso. É uma vida inteira que a gente viu nesse episódio. Eu acho ele bem completo também. Bem aprofundado nesses dois personagens, né? E até por mais que seja um episódio em que o Joel e a Ellie mal apareçam, assim, né? Eles vão chegar no final. Mesmo assim, também muito acontece ali com os dois quando a Ellie lê aquela carta que o Bill deixou, Sim. né? É, Nossa, porque é aquela algo carta que. pesadíssima. É, ele. O Joel tinha acabado de perder a Tess, né? E é muito isso, essa comparação de, putz, esses dois, né, viveram essa vida, morreram assim em paz, e olha como eu perdi a minha companhia, né? E é muito triste assim, essa comparação, sabe? Essas comparações de vidas assim. E até uma coisa, acho que foi o Ivo que falou, que é um ponto bem lembrado, que quando a gente começa The Last of Us, a gente já tem esse personagem, ele é o Joel, que ele tá no arquétipo da ferida. E a Ellie, ela vai sair daquele mundo murado de é Boston ou é Seattle, Carlos? Eu nunca lembro. Do início do jogo? É a cidade? É Boston? Boston. É Boston, né? A Ellie vai sair de Boston pela primeira vez. E o que ela vai viver nessa jornada, esse carrossel de emoções, é muito perturbador para abrir uma ferida nela, mas ao mesmo tempo não vai ser aquela ferida igual a do Joe, porque ela tem o Joe. Então, o que ela vai passar de trauma, ela vai conseguir superar quase de imediato por estar com ele. Então, essa é a composição da diferença dos dois arquétipos dos personagens. E aí vocês falam, né? Ah, esse momento do terceiro episódio, que é muito pesado. Aí depois a gente vai para os dois episódios que são do arco lá, acho que é de Seattle, Isso. que é de Seattle, né? Que vão se encontrar com o Harry e o Sam, que termina de forma trágica, depois de tudo que eles passaram, e Pois foram é. acontecimentos que eles quase perderam suas vidas mesmo. Tava tudo muito pesado ali, muito destrutivo. É, para depois, no episódio 6, a gente ter uma grande paz, um grande amor. Com o episódio que é o parentesco, né? Que é quando finalmente o Joe consegue encontrar o irmão dele, que tá vivendo na comunidade de Jackson. Que é um local muito. Que até como o Carlos falou, The Last of Us é uma série sobre viver além de sobreviver. Eu acho que esse episódio, o parentesco, é o que mais deixa isso claro. Tipo, aquelas pessoas, elas estão sabendo viver a vida delas, apesar de tudo que é destrutivo ao redor. Então, e ao mesmo tempo, aquela maneira confortável como aquelas pessoas estão vivendo aquela vida, o comunismo, entre aspas, do Neil Druckmann, desperta um gatilho de dor e sofrimento no Joe gigantesco, porque ele não consegue se identificar com aquela paz. Então, aquele momento que ele ganha as botas do irmão, que ele vai dizer, eu não consigo. Ele vai pedir para que o irmão leve a Ellie para os vagalumes. Aquele momento é extremamente doloroso num episódio que é um respiro. E aí depois a gente vai pro Left Behind, né? Que é o que mostra o passado da Ellie antes dela ser mordida. E vale lembrar, inclusive, que tem alguns nomes de peso na direção desses episódios. O 6 e o 7 são dirigidos pela Lisa Johnson. E o 8 e o 9 são pelo Ali Abassi, que é o diretor do Holy Spider, que estreou agora no MUBI, aclamadíssimo. Filmaço, Tava eu vi esse concorrendo final aí de no semana. Oscar, né, de melhor. Eu tenho um pouco Concorreu não? de... Ah, Era para não, ter concorreu não. concorrido. Era para ter concorrido, tô ficando é doido. Tô botando o filme que eu queria que tivesse. Sim. Filmaço. Mas a direção do Ali Abassi, eu acho assim que ele consegue fazer muito bem no episódio 9, até algumas pessoas eu vi que estavam reclamando, mas não, pelo que é o jogo, eu acho que foi bem apresentado sim o último episódio, mas o 8, o quando mais precisamos, ele é absurdo. A direção dele, assim, nesse episódio é fantástica, fantástica, fantástica. E principalmente, é nesse episódio que aí vem uma das minhas maiores críticas. Qual é uma das minhas maiores críticas pra série The Last of Us? É o problema de maniqueísmo. Porque não há muitas discussões, a série não te dá muita abertura de discussão de bem versus mal, de cinza versus cinza. Não. Tudo ali está muito bem delimitado no roteiro de o que é bem e o que é mal. O que é quebrado nesse maniqueísmo, para mim, são os episódios 8 e 9. Principalmente o que vai mostrar como a ferida do Joe funciona da violência. Porque. A gente é apresentado ao Joe como um personagem quebrado no jogo, no controle dele. A gente é apresentado ao Joe como um personagem quebrado na série, os sete primeiros episódios com as pessoas falando. A gente não tá realmente nessa apresentação, mas ali no episódio 8 tá. Aí quando o Joe retorna, né, porque ele é ferido no episódio 6 e passa o episódio 7 em recuperação, quando ele volta como uma máquina. Uma máquina de morte atrás daquilo que ele tá amando, aquilo que ele quer para ele de volta, aquilo que ele quer principalmente proteger. Sendo que aquilo que ele quer proteger, a Ellie, tá passando por uma situação que vai abrir a maior ferida dela, que mesmo estando com o Joe, essa ferida não vai ser facilmente fechada, e ela vai precisar se defender sozinha. Então, a direção do episódio 8, eu acho que o episódio 8 é meu favorito. Mesmo três tendo me atingido absurdamente, mas é o episódio que eu Isso que eu mais tomei um senti realmente spoiler. a construção dos personagens. Bem, daí depois a gente vai falar um pouco do final, mas se quiserem acrescentar. Esse eu senti falta dele ser mais desenvolvido, Samuel. E eu tomei um puta spoiler nesse, nesse episódio lá. Qual foi o episódio? O pastor canibal. Eu falei, ah, vai tomar no cu. Ai, Eu que já, na hora que eu ódio. já vi o pastor, eu falei, pronto, eu já sei quem você é, meu amigo. Meu Eu já sei o Deus. que você faz. Eu fiquei muito puto, assim, eu virei. Mas assim, é uma. Assim, eu, particularmente, no meu ponto de vista, o episódio é bom. Ele é muito frenético, até mesmo porque ele liga com o final do outro. Ele tem uma ligação muito legal, porque o pastor rapidamente ele identifica o que, que é, né? Quem são eles, né? Só que ele tem um interesse na Ellie que ele fala ali como se fosse uma coisa boa. No fim, a gente vê que é pura maldade mesmo. E o episódio mostra como a Ellie quer viver, né? A força dela para ela viver ali, para ela enfrentar. Ela vira uma fera também, ela vira um animal assim feroz se defendendo. E ela se defende, ela é bem bruta assim. Eu gostei muito desse episódio por causa disso, que ela briga muito para sobreviver. E quando termina o episódio, né? Ela tá muito abalada ali porque não foi fácil para ela passar pelo que ela passou. E tudo isso acontecendo muito rápido. Então, assim, é uma coisa assim que eles não têm muito, muito respiro. As coisas acontecem muito assim, né? Quando eles têm o respiro, tem o lapso de tempo, assim, não mostra muito o que acontece, tipo assim, ah, eles andaram por tantos dias na tranquilidade, né? A série pula isso, não fica mostrando eles andando por tantos dias. Ela já vai ali uma coisa acontecendo depois da outra. Então, assim, eu senti falta, eu queria mais aqueles personagens ali desenvolvidos ali, mais um pouquinho, mas eu entendo a necessidade de algumas coisas acontecerem rápidas por fluidez mesmo da narrativa. Ela precisava, aquilo ali aconteceu rápido com aqueles personagens, realmente ali aconteceu. Não deu tempo da gente entrar, conhecer como que é aquela vila, quem que é aquele pastor. Bastou um tempo ali pra gente conhecer quem ele era. E ele fala muito em diálogos, né? Tipo, ele no diálogo com a Ellie, ele fala, tipo, eu falo que as pessoas querem ouvir e elas acreditam em mim, né? Ele não tem fé nenhuma naquilo que ele prega, Que ele né? tá Ele prega o falando. que as pessoas querem ouvir. Isso é muito interessante. É um personagem muito complexo. E te contar, Ivo, eu acho que é um dos meus favoritos, justamente porque no jogo é apresentado menos do que na série, acredita? Pois é, Eles mais acredito. uma vez deram uma amplitude de personagem e até personagens, né? Porque no jogo é meio que só. Não é só ele, claro, tem todos os capangas, mas todo aquele arco de tem uma comunidade mostrando ele como pastor não tá no jogo, não. Aquilo foi feito exclusivo pra série. E eu acho assim, o ator tá fantástico, o ator que fez o Sim. canibal. Tá um absurdo que Sim, esse homem entregou ótimo. pra caceta mesmo. O momento ali da jaula, ele com a Ellie, porra, que cena. Que cena foda do caralho. E ela com o cutelo e ele também, que cena do caralho. Então, que é praticamente igual ao jogo. Nesse ponto eles foram bem. Naqueles pontos que eles foram bem fiéis, né? Mas eu gostei muito desse episódio. Justamente porque deu um pouco de amplitude, assim, para o que foi apresentado no jogo. Já era um dos momentos mais tensos do jogo. E no, na série ficou assim, com. Você sente, né, um mal-estar vindo em você vendo aquelas cenas, aqueles acontecimentos. Sobe pela garganta, chega, fica um gosto amargo na boca. E seu Ivo, qual foi o episódio preferido de vocês? O meu foi o 3. É, o meu também. Ele é bem impactante, né? É aquele negócio. Agora acho que já melhorou, mas logo que eu assisti, assim, tipo, nos dias seguintes, se eu parasse para pensar um pouco mais forte, eu chorava tudo de novo. Não, eu tô falando que eu tô me segurando aqui pra comentar a série, assim. Ah, a história sem fim, tudo de novo. Pois é. Não, mas eu acho é que eu gosto assim desses, porque é isso, né? A gente já comentou aqui de que muita gente reclama de, ai, mas é uma série de zumbis, cadê os zumbis? E não só em The Last of Us, mas em qualquer série de zumbis, né? Mas é isso. Se você vai focar muito nos zumbis, vai ficar repetitivo, gente. Sim. Não tem muito para onde fugir, sabe? Então, para mim, assistir essas séries e em momentos em que não há zumbis, costumam ser mesmo os que eu gosto mais, assim. E ver ainda uma história bonita e relativamente feliz, né? Numa série dessa, para mim foi bem um refresco, assim. Então, acho que por isso que eu gostei tanto do episódio também. Maravilha. É, esse lance de, ah, cadê os zumbis, gente? Desde Noite dos Mortos-Vivos. Não é sobre zumbis, gente. Não é Não é sobre. sobre zumbis. É, e muito se fala, né, sobre os gamers, né? Quem jogou reclamar, não tem lutinha do Joel em todo episódio com zumbi. Cadê? Né, nem zumbi, né? Os clickers, os runners. Sim. E tipo, a gente tem que lembrar sempre que é uma adaptação. É muito diferente um jogo e você transpor aquilo para uma série, para um filme. Não dá para fazer tudo um para um. E também não precisa. Só um combate ali deles, tem aquele combate maravilhoso naquele, quando a Tess está acompanhando e tudo mais. Ali a gente já tem uma síntese de como esse mundo funciona, como é que aquelas pessoas sobrevivem. Não é necessário sempre ter uma inserção de zumbi. Também, isso foi um papo que rolou na época do episódio 7 do Left Behind, do Shopping. Que no jogo são vários zumbis que atacam a Ellie, e na série tem apenas um. E um é o suficiente para causar um caos ali na vida da Ellie, né? Então, Exato. não é sobre os zumbis. Gente, não sei se vocês viram o vídeo da Isabela Boscov sobre isso. Sim, a Não minha vi. mãe. Todos, a gente viu todos. A chapuletada que ela dá, Ah, ninguém eu reclama amo, aqui da amo adaptação. muito. Ah, é ótimo. Elegância, sim, gente. Diva. E Adoro. aí, uma curiosidade é que depois do episódio 8, a gente vai pro último episódio, e o último episódio tem 45 minutos de duração. É um dos mais curtos, se eu não me engano. Sim. Sim. A curiosidade é que no jogo, depois que a gente termina o arco do canibal, o jogo só vai ter 45 minutos de duração. Ah, que Então, interessante. Olha só. eu amo. Aí a gente volta para uma coisa, cara. A gente se apaixonou pelos comecinhos do episódio 1 e 2, né? Com aquelas historinhas, a parte dos acontecimentos da narrativa oficial. Pra não ter mais. E aí ela só vai voltar no último episódio, quando a gente é apresentado a uma história que não tem nos jogos, que é o nascimento da Ellie. É, inclusive com a mãe interpretada pela Ashley Johnson, que faz a Ellie no jogo. Então, eu achei Ah, que tão legal. bonitinho. Não sei se vocês acompanharam as redes sociais dela. Ela dizendo o quanto ela estava feliz, as entrevistas. Ela amou. Ela amou, amou, amou, amou a experiência. Amou conhecer a Bella Hans, amou ter feito a cena. Fiquei muito feliz por ela. Porque é boa a cena. A cena é muito boa. Mostrando com ela grávida, tendo que lutar contra o infectado e dando à luz ao mesmo tempo, pra Marlene depois chegar e rolar aquele diálogo super pesado, e você também entender que a Marlene é uma desgraçada às vezes. Mas muito bom o começo desse episódio, pra depois a gente voltar pro Joey e pra Ellie, que agora tá com a ferida dela definitivamente aberta, né? Mas antes de voltar, eu queria voltar nisso sobre a Ana, né, que é a mãe da Ellie. É onde a gente finalmente conhece, né? E a gente conhece a origem da Ellie. E é muito metalinguagem esse momento da Ashley Johnson interpretar a mãe da Ellie, dar luz a uma Ellie, né? Sendo que ela, quando atriz da Ellie nos jogos, ela teve a oportunidade, a liberdade de colocar um pouco dela, um pouco da sua personalidade no personagem. Assim como o Troy Baker também colocou um pouco dele no Joel. Até isso do Joel gostar de música, do violão e tudo mais, é algo do próprio Troy Baker. Assim como algumas outras coisas a Ashley Johnson pôde passar, né, para personagem. Então é bem bonito esse momento. É lindo. É Sim. muito bonito. E aí a gente vai, né, pro último episódio, que basicamente eu acho que é o episódio mais fiel ao jogo. assim, de diálogos e cenas e ângulos de cenas serem idênticos ao que teve no jogo, claro, com a grandeza dos cenários reais, mas mesmo assim, como o Joel, ele vai ter a reação dele, igual ao jogo, ele define que aquilo não deve ser o que está acontecendo, e ele vai salvar a Ellie depois que ele aprendeu a amar ela, porque na mente dele é o que deve ser feito de forma mais correta. O que eu acho interessante é porque quando a gente está no controle do Joel, no jogo, mais uma vez, é muito difícil porque a gente tem que tomar todas as decisões muito rápidas, afinal a gente está vivendo um tiroteio, e é um jogo de ação, e aquela é uma cena de ação. Na série, não. É um massacre. É uma cena que é para funcionar como um massacre. É uma cena que é para exprimir dor, não que é para exprimir ação, não que é para exprimir um dinamismo. E eu vi muitas pessoas reclamando, inclusive, dizendo: ah, eu queria que essa cena fosse mais de ação, Ah, não, fosse mais gente. responsiva. Não, não, esse não é o Meu objetivo da Deus. cena. O Joel tá destruindo um grupo revolucionário, que está procurando a cura para uma doença que destruiu o mundo. Não é uma cena de ação. Ele tá Essa fazendo isso cena baseado em uma resposta emotiva. é tão foda porque mostra muita expressão dele quando Sim. eles reduzem o áudio dos tiros, né? Você escuta. É muito baixo o áudio, isso dá uma intensifica muito a dramaticidade da cena. O foco nele, no rosto dele, fazendo a expressividade dele, que tipo, em nenhum momento, o que eu acho legal dessa cena é que quando a Marlene conversa com ele, em nenhum momento ele pensa tipo sobre como, e a própria Marlene sabe disso. Ele pensa, ele reflete sobre tipo, né, ela deveria, o que os vagalumes estavam fazendo estava certo ou não. Ele não, a única coisa dele é: eu tenho que tirar ele dali. Você vê isso na expressão dele, ele não fala, mas o olhar dele, você sabe o que é que vai acontecer. E isso eu achei muito interessante no personagem dele. Ele já ter isso definido, ele não ter dúvidas do que ele iria fazer e como ele faz, é muito foda. É isso. Bom, gente, a gente precisa já começar a se encaminhar para o final. Então, vamos falar um pouco do futuro. Sobre o futuro, até que nem eu tinha falado lá no começo, só pra quem não sabe, quer dizer, eu acho que praticamente todo mundo já sabe que The Last of Us teve uma continuação, né? Essa continuação se chama simplesmente The Last of Us Parte 2. Foi lançada em 2021, 7 anos depois do primeiro jogo. Então, pra quem tá chorando, dizendo: ai meu Deus, eu quero a segunda temporada da série. Ó, a segunda temporada da série provavelmente deve estrear em 2025, depois de 2 anos da primeira temporada. A gente teve que esperar 7 anos pelo segundo jogo. Então, senta aí, fica tranquilo, ou compra um PlayStation e vai jogar, porque vocês estão muito 2025, Samuel? privilegiados. Sério? É. 2025? Você tá falando sério? A Só decepção na 2025, voz Igor. do Ivo. Pelo amor de Deus. Bom, a HBO tá fazendo assim com os grandes produtos dela agora, né? Mais um ano, não, é dois. Puta merda, velho. E E Calma, eu gente. não. Yellow Jackets estreia essa semana, tá tudo bem. É. E Yellow Jackets, Succession também. sexta-feira. Vamos se distrair. Isso é Succession. Domingo, hein? Mas, Olha aí. falando rapidamente, eu não quero entrar em The Last of Us Part 2, seria uma discussão muito grande. Mas como acho que o Carlos já disse, não cabe numa temporada só. Eu acho que The Last of Us Part... Se o primeiro The Last of Us tem 13 horas de jogo, pra vocês terem uma ideia, são 13 horas de jogabilidade, The Last of Us Part 2 tem 30. Então, quase dobra. É surreal o quanto esse jogo é maior que a primeira parte. Eu considero muito melhor que a primeira parte. Não é pouco, não. E pessoalmente, é uma das obras de cultura pop que mais me impactou na vida. Quem leu o meu texto no Boca, que eu fiz o texto para os dois jogos, tá lá o quanto esse jogo me impactou. Foi muito forte, foi muito forte. E numa confissão, foi a obra, né? A obra, não é o game, é a obra. Superou qualquer filme, qualquer série, qualquer livro. que mais me fez chorar. Que mais me fez chorar. Quando o Carlos era minha testemunha, quando eu terminei, ele estava comigo. Quando terminou The Last of Us Parte 2 e subiu os créditos, eu entrei na maior onda de choro da minha vida. De soluçar, de pegar um travesseiro, de eu precisar me abafar. Que eu tava com medo que os Meu vizinhos Deus. pensassem que eu tava morrendo. The Last of Us Part 2 é uma história muito mais brutal e incrivelmente louca. Assim, de que ela é completamente tudo que você pensa que uma história seria, precisaria apresentar numa continuação. É brutal. É uma gigantesca porrada assim na alma. Então, acho que a única coisa que eu queria falar sobre o futuro, né, da série é se preparem, porque ainda tem muita coisa boa mesmo para vir por aí. Ai, olha, até bom que vai demorar até 2025, porque eu de fato vou precisar me preparar. Então tá tudo bem. E não importa o quanto você se prepare, ele vai te pegar. É, Não posso imaginar. exatamente. É brutal, é criminoso o que esse jogo faz. É criminoso. Ai, gente. Quando tiver a segunda temporada, a gente faz um outro programa para falar do jogo e falar Isso. da temporada. Eu acho que vai ser muito bom. Não tem como ser ruim. Eles acertaram muito. Mais uma vez, o pessoal fica naquelas discussões, ah, e qual é a melhor adaptação de um jogo para uma série, para um filme, e o pessoal agora quer aproveitar o trem do hype e colocar The Last of Us como a melhor de todas. Eu acho que isso é bem discutível, a gente tem alguns produtos muito bons, tem alguns produtos bem execráveis, mas The Last of Us fez a sua missão de uma maneira assim primorosa, primorosa. Eu vejo algumas falhinhas aqui, outra ali, que eu espero que sejam melhor desenvolvidas na próxima temporada. Tem espaço para esse desenvolvimento, diga-se de passagem. Mas que trabalho primoroso foi essa adaptação. Não foi um sucesso à toa, não. O pessoal acertou demais. A HBO, o Neil Druckmann, esse liberalzinho safado, mas eu gosto dele, gosto de verdade dele. As entrevistas dele você vê que ele é um cara assim legal, sabe? E mais uma vez, é um cara que não teve medo, não tem medo de ousar. Eu acho que a coisa que eu mais elogio no trabalho do Neil Druckmann é esse não medo de ousar. Porque ele, assim como inclusive como ele foi contra um monte de coisa que ele sabia que o jogador médio, que eu tô chamando de jogador de médio, mas o jogador médio, ele é um grande filho da puta, na maior parte do tempo. Ele vai odiar um monte de coisa que aparece em The Last of Us e principalmente não vai entender a mensagem de The Last of Us, porque é muito chocante você ver milhões de pessoas que jogaram esse jogo e milhões de pessoas que vão criticar a mensagem desse jogo. E simplesmente vão criticar depois que jogaram, porque elas jogaram sem entender o que estava se passando na tela. É isso que eu acho mais absurdo, você não tem uma leitura crítica daquilo que você está fazendo. E tem exemplos a rodo de pessoas assim. É só você abrir o Twitter, abrir uma caixa de comentários da IGN sobre as matérias de a cada episódio que saía. Tipo, é chocante você reclamar de, ai, tem lacração na minha série. Meu irmão, a história está como estava no jogo. Pare de ser idiota. Então, inclusive, essas ousadias de lacração vão vir 10 vezes maior em parte 2. Tem algumas criticazinhas, por exemplo, de condução, né? Personagens negros no jogo, para vocês terem uma ideia, só aparecem para morrer. Todos os personagens negros que aparecem no jogo só aparecem para morrer. Eles corrigem isso na série com a líder de Jackson, ali da cidade de Jackson, que no jogo é uma mulher branca, loira dos olhos verdes, e na série virou uma personagem negra, né? A mulher do Aquela atriz é irmão. boa, viu? Aquela atriz é A boa. Maria. Ela é A maravilhosa. Maria. É muito boa. Mas é Ela isso. aparece mais pra frente? Aparece, né? Porque é Vai, ela outra vai. aí que eu quero ver mais dela. Todo mundo vai ter um desenvolvimento muito maior na parte 2. Ah, Praticamente todos os maravilha. personagens que sobraram, os personagens que são marcantes, vão ter um desenvolvimento maior em parte 2. Eu até me preparei para falar um pouco o que eu espero, mas tem um pouco de spoiler, então vamos deixar para lá, né? Mas mais sobre especulação de atores que podem ser serem escalados para interpretar, né, os personagens, mas não tem necessidade. Mas gostaria de só meio que finalizar é que durante toda essa serialização, né, de The Last of Us, todo domingo a gente tinha um episódio e era bem interessante como a conversa fluía ao longo da semana, né? Principalmente que tinha isso de, ah, não assistiu na hora, vai tomar spoiler. E aí todo mundo corria para ver e tinha sempre uma conversa ao redor. E junto com isso, tinha muito conteúdo muito legal sendo criado. A gente falou da própria Isabela Boscov, né? Que fez review para cada episódio e ela também é sempre boa fazendo review. É uma pessoa que entende muito de cinema, das narrativas, da indústria. É, além de tudo isso, tinha esse ponto de vista de uma pessoa que não jogou, né? Então era bem legal ver isso. Um exercício legal que eu também gostava de fazer é, depois de ver o episódio, tinha um canal no YouTube, eu não vou lembrar o nome, mas ele sempre postava tipo cenas do jogo e cenas da série, mostrando a diferença um com o outro. É bem legal ver Bacana. isso, porque afinal das contas é isso, é uma adaptação, né? Então acho que é isso é o melhor que a gente tira. Aí para mim, ver o episódio era apenas uma etapa ali. Depois tinha conversa com meus amigos que não conheciam o jogo. E nessas próprias conversas eu retirava tipo algumas visões que eu nunca tinha tido, sabe? Eu conheço essa história há tanto tempo. E foi muito bom, ter essas novas percepções. Total. Sobre a Isabela Boscov, rapidinho, gente. Eu fiquei muito feliz porque ela fala, né, nos vídeos de análise por episódio dela que ela não tinha conseguido jogar o jogo porque ela teve o PlayStation dela roubado. Eu não sei detalhes, né, porque ela não entra em detalhes, mas. E aí, mais pra frente, ela ganhou um PlayStation. Maravilhoso. Então, ficou ela Ei, eu super fiz feliz parte também. dessa campanha, meu amor. Eu estava lá no Twitter gritando para Sony: Sony, dê um PlayStation para Isabela e mande o um jogo para ela jogar, pelo amor de Deus. Porque, É não sei se isso. vocês sabem, mas a embaixadora do PlayStation no Brasil é ninguém mais, ninguém menos que Ana Maria Braga. Que a Oi. Ana é gamer. A Ana é gamer e é uma gamer maravilhosa. Eu amo os tweets que a Ana Maria faz sobre jogo de videogame. Eu sempre comento, porque eu quero que a Sony veja que foi uma ótima escolha. Aí agora o meu Exatamente. sonho é a Sony fazer uma campanha colocando a Isabela e a Ana Maria Braga para jogarem juntas. Que maravilhoso. Seria a melhor campanha de games da história do Brasil, seria essa, mas eles parecem que não estão preparados para fazer isso. Alô, Sony. Alô, Sony. Ai, gente, então tá bom. Gente, posso dar minhas perspectivas para o futuro da Por série? favor, Por Igor, favor. Minhas perspectivas é o que eu espero é as consequências do ato do Joel, principalmente em relação com a Ellie, né? Como será a reação da Ellie na hora que ela descobrir tudo, assim. É isso que eu fiquei. Porque a série acaba muito, tipo, com ela perguntando pra ele e ele olhando pra ela e mentindo a cara dela. Ela, ah, então tá bom. Não acreditando, né? Sem entrar em spoiler, assim, mas só uma confirmação, a parte 2 se passa alguns anos depois da parte 1, né? Isso vai ser 5 anos depois. A Ellie vai ter 19 anos. Ah, sim. Não é Dizer. imediato, né? Ah, Ivo, não, Oi. mas se bem que a Bella Ramsey ela tá com 19 anos hoje, né? Então ela já tá pronta Sim. para gravar realmente. Não, mas eu ia falar que o Total. Ivo, ele é meu experimento com The Last of Us. Porque eu adorava que a cada episódio o Ivo me mandava um monte de mensagem. Meu Eu Deus, tô não acredito que chorando. aconteceu isso! Eu tô chorando E aqui chorando, já. e Não dizendo, paro de chorando, chorar. chorando em todos os episódios. Meu Deus do céu. Aí quando foi na semana. No episódio antes do Left Behind, no dia seguinte o Ivo mandou: Samuel, eu vou chorar em todos os episódios. Aí eu respondi: Ivo, o próximo episódio se chama Left Behind, eu acho melhor tu se preparar. Eu acho que eu só não Então. chorei no 6. 6 não, no 5. Só no 5 que eu não chorei, que não tem um. Eu quero muito ver tua reação, Ivo, com a segunda temporada. Eu quero muito Não, pera. ver. Mas o cinco, sério, Ivo? Não, Acho que cinco, é eu o não chorei. quatro, Eu não né? chorei, não chorei. Nossa, O do incrível. Sam, Não, o peraí, Andy. peraí. Não, peraí, gente, eu tô confuso. Foi no 4 que eu não chorei. O Eu 5 eu acho que chorei foi pra isso, caralho. eu acho que foi o quatro que você não É no chorou. 4. No 4 eu não chorei. No 5 eu chorei pra caralho. Ah, bom. No 5, é, não, eu chorei pra caralho. Tava aqui confusa já. Ah, muito bem. Gente, então vamos às considerações finais, se vocês tiverem. Eu acho, assim, só de mesmo falar que acho que o The Last of Us colocou. Vai abrir um mercado. Assim como o jogo da Last of Us, ele abriu um mercado, abriu uma disputa das empresas que queriam fazer algo parecido, e diga-se de passagem, acho que nenhuma conseguiu. The Last of Us vai abrir uma janela de oportunidades. E a janela é adaptação de jogos. Vai ser um trabalho mais sério a partir de agora. Eu acho que os estúdios de streaming principalmente vão atrás de fazer novos projetos. Um dos que já está em desenvolvimento, e eu estou bem curioso para saber como vai ser, é God of War, que, se eu não me engano, o Amazon Prime está investindo agora para que tenha uma série própria. A própria Sony PlayStation já anunciou esse ano, depois do sucesso de The Last of Us, que quer expandir o catálogo deles de produções audiovisuais. Então acho que a gente tem um momento aí para esperar boas notícias em relação à adaptação de jogos. E é isso. Eu fico muito feliz com o resultado desse jogo, série. Tem um significado muito importante para mim. Aqui no meu quarto, eu não sei se vocês lembram, Sil e Ivo, mas eu tenho um painel com quadros de algumas das obras que mais me marcaram na vida. Sim. E The Last of Us Parte 2 está nesse quadro. Junto com A Torre Negra, Evangelion, filmes como A Bruxa, Star Wars também está nesse quadro. Então, para vocês terem uma ideia, aqui é um jogo que foi lançado em 2021 e é uma obsessão cultural, assim, minha, sabe? E é isso. É só esperar mesmo que vem por aí e ficar feliz com esse resultado que a gente teve. Bom. Então é isso, gente. Carlos, primeiro, né? Obrigada por ter topado gravar esse episódio com a gente. Ah, foi um Adorei a prazer. Obrigado por conversa. me receberem. E é isso. E espero que você volte mais vezes, né? Vamos preparando aí nossos próximos episódios de games, principalmente. Só chamar. E bora lá. É, Samuel, Ivo, obrigada por mais essa gravação. E gente, como sempre, né? Ouvintes. Aguardamos seus comentários, né? Conversem com a gente nas nossas redes sociais, no post, no site, por e-mail. Estamos aqui sempre abertos a falar com vocês, né? Esperamos que vocês também tenham gostado dessa série, do mesmo jeito que a gente gostou. Mas tragam aí suas críticas, seus comentários, enfim. E é isso, gente. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau, Até. Tchau, valeu. pessoal. Valeu. Valeu.